Quem planta vento, colhe tempestade. Remando, você sabe. Escolha seu caminho, se pra nós trombar mais tarde. Vou prosseguir na humildade, atitude é proceder. É louco, sabe por quê? Malandragem é viver, poder sonhar, vencer. Acreditar, poder crer. Se a vida é um jogo, eu não vim pra perder. Vi doido aqui vacilar e ser bem puta trajetória. Pagar de bandido sem glória, matando e contando vitória. Nem cola nessas ideias, nem vem. É roubadinha da vida, acorda e veja bem. Se os verdadeiros firmar, os vermes até passam mal. Legítimo e na moral, e você fica espantado em me ver. Quer saber? Tô legal, não sou motivo de dó. Quem plantou vento, colheu vendaval. A lei é reto e sem nó. É, né, vagabundo, sol. Isso apertou sem dó. Eu vi que foi bem pior, mas velho tinha razão. Faz sentido, eu aprendi da ouvido. Quem fere com ferro será ferido. Uns dias depois, pegaram e não deram boi. Dentro da padaria, luz do dia, sem perdão. Corpo em sangue, no chão tem mãe de luto. No morro, e assim prossegue ladrão. E quem traz a solução, vida sufoco. Tendo que trocar 24 por 48. Mas eu não vou me entregar, menor me espera. Eu não vou desandar, sinto a maldade no ar. Pilanta quer atrasar, pra somar no inferno mais uma alma. Entre dores e trauma, é preciso ter calma. Lado a lado os guerreiros e nenhum fã de canalha. É o crime, não creme, não treme o fio da navalha. Sistema fez a muralha, vamos, vai embaçar. Mas embaçado já tá, eu sei, ninguém quer sofrer. Tem que lutar pra vencer, obscurece a visão. Não é voar de tentação, pra me perder na missão. Em fé, jejum e oração, meu bom Senhor é a luz. Pra iluminar a escuridão, pra firmar. Guerreiro em pé pra lutar, eu vim da chama e não há. Inimigo cai por terra se tentar levantar. Quem planta vento, senti na pele, é verdade que quem planta vento, colhe tempestade. Tive um tempo largado, zoado, tipo viciado, colhendo somente o que havia plantado. Feri com ferro, irmão, com ferro fui ferido. Dei mole pros bocudos, dei motivo pros meus inimigos. Hoje me conscientizei que o barato é louco, morou. Fez o mal, neste mundo aqui mesmo pagou. Na real, na moral, doidão, não leva mal. O mano que planta morte, a colheita é letal. Então quem trai, rapaz, sempre é traído. Quem ontem fez sofrer, hoje é sofrido. Magoou, foi magoado, não dá pra evitar. Tudo que sobe e desce, tipo toma lá da cá. 157 eu puxei, no fechado mó perrei. Nesse tempo meditei, acabei com tudo. A ficha caiu, vi qual que é desse mundo. Dinheiro sujo, constantemente nos traz no futuro. Efeito dominó, tipo assim, vai vem. Pisou é pisado, eu sei, então mano, veja bem. Trate de fazer o bem, pra ninguém dizer amém. Outra vez eu me lembrei, quem matou morreu também. Aprendi, respeito é lei, ha, vou adiante. Paguei pelo que fiz, já sofri bastante. E sei que Deus é bom e nos mostra a verdade. Que quem planta vento, colhe tempestade. Mas associações estragam hábitos úteis, irmão. E hoje eu sei. Quem planta vento,